Também há espinhos na vida de um cristão. Não abandone, não deixe o seu cargo, não. Seu talento é precioso, sua vida tem história. Você não é um acaso, não. Deus não abre mão daquele que não desiste na peleja. Pode até cair, pode até sangrar, mas se espera nele, ele vem e faz você voar. Vai avançando sobre temporais, sobre montes, morros, contra vendavais. Vai perceber que já deixou pra trás o Egito, o deserto, eles não existem mais. Vai contigo, está o seu Senhor. Corre e adora nas asas do louvor. Eu profetizo sobre a sua vida a unção de desbravador. Vai contigo, está o seu Senhor. Corre e adora nas asas do louvor. Renove a sua vida, renove a sua fé. Não volte, que não. Senhor.